3172, clear GPS, proceed runway 28, QNH 1012, report passing Serra Vitor 363. Clear, GPS procedure runway 28, we are clear, Serra Vitor 363, 3172. Doutor Juliette, passando fora da barra, prossegue para Veracruz, confirme. Pelo 785, está autorizado para o Galeão, número voo 3620, via Upper Zulu 14, até posição Toquim, após Upper Alpha 317, decolando da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Gonza e após direto Crate. Transponder 5130 e a frequência do controle 119.35. Positivo, 360 foi aprovado. Seguindo via Perzulu 14 até Toquim, posse operar 310. Decolada 28, curva esquerda, saída Gole, transição Gonza, Gonza direto Crate 5130 no transponder 1935, controle 9785. Bono 785, apenas a última aerovia Upper Alpha 317, após Upper Zulu 14, até Toquim, depois Upper Alpha 317. Tá correto, perdão, Upper Zulu 14 até Toquim, após Upper Alpha 317, obrigado. Correto, Bono 785, forma o ajuste 1012, chame pronto, pushback, acionamento 05. Chamaremos o novo 1785. Salvador, Ujive 07, estacionado para emitir táxi. Em 040, via chegada IPIT. 040, via IPIT, o voo 9756. Controle Salvador, boa tarde, o azul 4065, decolado na Gole Gonza, cruzando 1700 pés. 065, contato radar, vigilância, suba para o nível 340, saída Gole. Subindo 340, saída Gole, azul 4065. India Mike Alpha, informe assim que possível seu chamado de pouso. Chamado de pouso, mas toma hora e 10. Controle Salvador, é o Mike Eco Delta. Eco Delta, autorizado direto Maranti, 500 pés, ajuste 1012, reporte 20 milhas de Salvador. Reportará 20 milhas de Salvador, é o Mike Eco Delta. Doutor Alfa Delta? Chega, Alfa Delta. Você estaria proa 300, proa, curva esquerda, proa 300. Lado esquerda, 300. Desça em condições visuais, frequência livre para coordenação, Kilo Quebec Serra. Checking Serra Vitor 362, TAM 3172. Clear GPS approach, report Serra Vitor 363. 3172. Thank you. 172 descends to 2,500 feet. Descending 2,500 feet, that's 172. QNH 1012. Check it, QNH, that's 172. Da 1028 via taxiway Delta, após Alpha. E próximo a Golfo vai chamar a torre em 118 decimal 95. Caso negativo contato, 118.612 a frequência. Ok, vai cruzar, efetuar o cruzamento e reportará para ingresso na torre 217. Controle, eu vou no 755. Pequeno desvio à esquerda da rota, na proa 230. Recente do desvio, após o desvio, retorne com proa de pitch, ou no 755. Gente, tem possibilidade de a gente interceptar a final do GPS a partir do 363? Firma motorizado. Após o desvio, proa do servito 363. Informe quando já estiver proa no 363, ok? Gente, é um 755. Complete GPS approaching call tower on 118.95 at 3172. Okay, contact tower 118.95. Okay, 118.95, 3172. No 785, 4 horas de autonomia, alternando Campinas, 109 a bota. Chegou no 785, informo que tem o tráfego da Javin que está prosseguindo para o ponto de espera da 28 e irá efetuar cheque nos equipamentos. Irá taxiar via Juliette Alpha e próxima Golf, aguardando liberação da torre em 118 decimal 95 e caso negativo contato nessa frequência, chame em 118 decimal 612 ou vou no 785, tem um bom voo, boa tarde. Positivo, então seguindo aí, Juliette Alpha aguardando antes da Golf, chamou na torre 1895, caso de falha 186, muito obrigado, 1785, boa tarde. Do 363, igual no 755. Positivo, 363, desça para 2.500 pés, ajuste 1.012, igual no 755. 2.500 pés, 1.012, igual no 755. Controle em Salvador, muito boa tarde. Passaria do 2231, transfere nível 210, ciente da informação, Yankee. Saredo 2231, boa tarde, contato radar, desça via chegada CARI, desça e mantenha o nível 040. Aciente, VDC, via chegada CARI, desce e mantenha o nível 040. Informe que a intenção seria pouso na 17. Aciente, mantenha a chegada CARI guardando instruções, o passarinho do 2231. Aciente, chegada CARI guardando instruções, confirme a descida, foi até o 040. Firma, 040. Azul 4065, passa nível 150, chame Recife em 1288, alterna 1264. Recife 1228, decimal 8, alternando 1264, o azul 4065. 288, alterna 1264. 288-264, boa tarde, ou 674. Salvador, Atacadão. Controle Salvador, boa tarde, gol no 925, informação Zulu. 925, desça via chegada IPIT para o nível 050, vigilância radar. 7 para o 050, desce via, chegada IPIT, está voando na proa de Antuco. Seria a proa direita, não foi copiado? Gente, direita a proa 140 a 150, apenas uma faixa de 300, porque eu mandei a subida para o 130. Autorizada a proa 140 direita, Alfa Alfa Delta. Taxi Alfa after taxi India Gate 03. Alfa and India to Gate 03, Tatra 172. Passar uma centena, redução para 2109. Ciente, após uma centena, 210, passaria 2231. Chamada de pouso, Mike Eco Delta. Ciente, frequência livre, Mike Eco Delta. Patango India Mike Alpha, 39 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o 085, chame Recife em 12545, alterna 12685. 12545, 12685, India Mike Alpha. Passando 363, o gol 9755. Complete final da RNAV, chame torre em 1118, decimal 95, gol 9755. 1895, gol 9755. Ground, could you confirm the gate for 3172, is number 3? 925, controle. Prossiga. Atenções, efetual RNAV pista 28, o procedimento e uso, VOR Delta Mike Echo. Se autorizado o RNAV, senhor. Gente, vou ir pro do Serra Vitor 363 para a final do RNAV. Desça para 2.500 pés, ajuste 1.012. Voo 925. Afirmativo. Voo do 363 a presente, 1.012 para 2.500 pés. Voo 925. Controle Salvador, boa tarde, Bono 396. Tá passando 215, ciente da informação, Zulu. Bono 396, dessa via chegada a Cari, para o nível 050, reduza para 250 nós, vigilância radar. Esse para o 050 com 250 nós, solicita, se possível, a proa do 362, Serra Vitor 362, completar o RNAV. Autorizada a proa do Serra Vitor 362, descendo até o 050, número 3 para pouso. Afirmativo. Então, da presente, proa do Serra Vitor 362 para o 050 com 250 nós, o voo no 396. Salvador, Alfa Delta, direita, proa 200. Autorizado, direita, 200. Delta, não copiei, confirme por quantas milhas vai manter a proa 200? Aproximadamente 5 a 6 milhas. Gente. Salvador, boa tarde, o 3567, informação do Lu. 3567, chegada e pit, desce mantém o nível 060, vigilância radar. No ideal, desce para 060, 3567. Você podia confirmar, por gentileza, a pista está utilizável toda a extensão lá ou não? Negativo, apenas os últimos 90 metros da pista 28 estão impraticáveis, está 3835. Informe que a aeronave da GEIV está checando os equipamentos de LS. Afirmativo, então tá já, só para nossos cálculos aqui, obrigado então. Fala, Gol, livrou na Cisco 755 da Gol. Gente, Gol no 755, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Via Alfa, aguarda antes da Juliette, o Gol no 755. Para o 060, TAN 3567. Gente, descido até o 060, 3567. Gente, graças. Controle Salvador, Gol 9785, decolado, gole, boa tarde. 785, suba para o nível 360, saída gole, vigilância. Subindo a 360, Gol 9785. Inicie redução para aproximação, reporte passando 366. O Gol 925 está reduzindo, vai reportar passando 363, é isso? Corrigindo 363, correto. Obrigado. Passarinho 2231, na esquerda, proa 0195, desça para 2000 pés, ajuste 612. Seguinte, esquerda 0195, descendo para 2000, 1012, no ajuste 2231. Gol no 396, reduza para 2190 nós. Vai reduzir até 2190, gol no 396. Bloqueando 363, vai informar estabilizado, passando 364, gol no 925. Excelente. Complete a aproximação, aeronave, chame a torre em 1-895, Gol 1-925. 3-895, obrigado, até daqui a pouquinho. É. Boa tarde, Tuta 3-2-1-7. Boa tarde, Tuta 3-2-1-7, prossiga. Apesar de formar a prevista subida, demorando a 2-8 para o 3-2-1-7. Para Confins, C-58 será Gole Gonza a saída. Gole Eval após Gonza. Gole Gonza, obrigado. 3835, pronto, cópia? Copia 3835. 3835 está autorizado para Campinas, número voo 380, via Upper Whisky 58 até a posição Mavic, após direto Tenut, após Tenut, direto Mendes. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após Gonza. Transponder 5162 e a frequência do controle 119.35. Autorizado, IVA 380 para Campinas, uniforme 58, Temavic, após direto Tenut, após Mendes. Com curva à esquerda, na Gole, Eval, Gonza, transponder 5162 e o controle Salvador 1935, tá? 3835. Vai, está 3835, ajuste 10112, chame pronto, pushback funcionamento no gate 08. Gente, está 3835. Nive 07. Nive 07, suba para 3000 pés, ajuste 1012, batendo a proa. Está subindo para 3000, Nive 07. Isso inicialmente é o ILS da 28, confere. Vai efetuar o cheque no localizador da 28 inicialmente e aí após prossegue para o glide da 10. Gente, o Gol 396 cruza o 060 para o 050. Desça para 2500 pés, ajuste 1012, inicie redução para 1970 nós, o Gol 396. Reporte passando o Serra Vitor 362. No 092 para 2500 PS, vai reduzir até 170, vai informar o 362 iniciando a RNAV, o Gol 396. 3567, desça para o 040, inicie redução 2109. 040, redução para 2109, 3567. Dave 07, informe qual o padrão que será feito do localizador. Ok, vai efetuar padrão 4. No FAP da cabeceira da aproximação final ILS da cabeceira 28. Necessita prosseguir para o setor S. Quem sente? James 07, sob vetoração, curva à direita na proa 060. Direita 060. Complete o sinal do VRDME 28, chame torre 1 no 8 decimal 95. Passarinho 2231. Ciente, passando lama 1895, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Calvadora, faça dentro, direita, proa 040. Direita 040 autorizado, alfa, alfa, delta. ...785, passa nível 130, chame Recife em 1288, alterna 1264. 288-264, muito obrigado, boa tarde, 785. Meta passando 362, iniciando a RNAV. Autorizado, RNAV, reporte passando Serra Vita 363, 1396. Vai reportar o 363, 1396. RNAV da 28 ou VOR, procedimento VOR-DMA? RNAV, senhor. Vicente, qual a velocidade indicada? 210, conforme solicitado. Gente, aguarde a autorização da RNAV e mantenha a chegada e pitch. Mantém pitch, 3567. Gol 925, vai prosseguir táxi em frente na taxi Delta, após vai cruzar a taxi Alfa ingressando no pátio 3 e aguardando para ingressar no pátio principal. Afirmativo, vai ingressar no pátio 3, vai esperar ingressar no pátio principal, gol no 925. Serra Vitor 363 para final da RNAV, desça para 2500 pés, ajuste 1012. 2500 com 1012, da 3567. Está autorizado sobrevoo TGL em Veracruz, 1000 pés, 1000 pés, decolando a 1-7 com curva direita, corredor axé, transponder 0120 e a frequência do controle 119.35, torre Salvador em 118.95 e em caso de falha 118.612 alternando. Gente, o Bravo aqui, o Foxtrot, autorizado por decolada 17, com curva à direita no corredor axé, 1.010.01120, torre 118.95, em caso de alternar 118.612, o Bravo aqui, o Foxtrot. Sim, estou confirmando o destino Bravo Fox, é sobrevoo TGL em Veracruz, não é isso? Afirmativo, sobrevoo TGL em Veracruz. Correto, Bravo Fox, ajuste 1-0-1-2, pátio da Bata com 02 a bordo, para acionamento de táxi, torre em 118.95, tomou voo, boa tarde. Obrigado. Order clear. Good afternoon, ATM to Brazil 6321, information Zulu, I approach to Brazil. Avianca Brasil 6321 and standby ATC clearance. Also confirm flight level to Brasília. Level 380. Okay, standby ATC clearance 380 to Brasília. Avianca 6321. 6321, could you confirm the probable SID?